Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Nossa gratidão por podermos estar nesta noite reunidos aqui em nome de Jesus para refletirmos sobre esse período de mudanças que a humanidade passa. Deve ser do conhecimento de todos que nós estamos vivendo um período de transição para a humanidade. De mundo de provas e expiações, passaremos para um mundo de regeneração. E vivemos numa época de transformações muito rápidas, em que muitas vezes nós não sabemos se aquilo que nos apresentam como os novos papéis que devemos desempenhar na sociedade, que devemos exercer na vida, se eles estão de acordo com o que a espiritualidade maior espera de nós. Ou seja, aquilo que vai nos ajudar em nossa elevação espiritual. Muitas vezes as pessoas questionam a condição humana, dizendo que certos padrões de comportamento são errados, dizendo que certas instituições são superadas. Há pessoas que dizem, por exemplo, que esse modelo como nós temos da família é algo obsoleto para a humanidade, que na verdade a família ajuda a perpetuar vários preconceitos, vários vícios que a sociedade carrega. Na doutrina espírita, o nosso entendimento é diferente. Entendemos que a família é algo fundamental para a evolução do espírito. Só que a família, como nós conhecemos, ela também traz muitos problemas e muitas dificuldades. E muitos, ao exercer o seu papel de mãe, pai, marido, esposa, nem sempre sabem exatamente como agir, como se comportar, o que fazer, como aproveitar de cada uma dessas oportunidades. Refletimos inicialmente sobre a condição dos pais. E no futuro talvez falaremos mais sobre a questão da mãe, o papel dos demais componentes da família. Nesta noite a nossa reflexão é centrada sobre aqueles que assumiram a paternidade como missão. E aí as mães vão se perguntar, mas espera lá, e nós que temos uma tarefa tão pesada, tão desgastante? Mas é importante compreendermos o lado do outro também. E quem sabe, dessa forma, possamos até ajudar maridos a serem melhores pais do que têm sido. Possamos, talvez, nessas colocações dessa noite, trazer algumas indicações também para o exercício da maternidade. Porque é algo muito difícil de pensar, maternidade, paternidade, isoladamente. Mas vamos pensar, então, nessas condições todas que nós vivenciamos de mudança, de transformação. Para a gente poder chegar a uma definição do que vem a ser a paternidade, primeiro nós precisamos pensar no que é um lar. E vamos buscar uma definição que André Luiz traz no seu livro, Nosso Lar, no capítulo 20, que nos ajuda a entender o que é o lar e qual é o papel do homem e da mulher na formação desse lar. Então nós vamos ler lá no capítulo 20 a seguinte colocação de André Luiz. O lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Então precisamos entender que o lar, cada um dos indivíduos terá um papel definido de acordo com as suas características pessoais. Nessa figura, nós vamos então identificar essas colocações que André Luiz faz. Quando ele diz que a mãe é o vértice, que está na posição vertical, é o elemento de ligação. Opa, foi um pouco rápido aqui. É o momento de ligação da família, dos filhos, com a divindade. Isso é uma razão de ser. A mãe tem, naturalmente, como missão gerar os filhos, gerar a vida biológica, e ela tem naturalmente uma conexão espiritual muito profunda devido à sua propriedade criadora. A mãe, ela é a porta de entrada para o mundo material. Então, necessariamente, os planos divinos revestiram a mulher de um papel muito especial na formação dos filhos. E isso não há menosprezo para aqueles que vivenciam a paternidade. Por quê? No futuro, se já não fomos, todos seremos mães. Porque sabemos que o espírito, ele não tem sexo. Ele não é homem, não é mulher, ele é espírito. E ele reencarna na condição feminina ou masculina de acordo com as necessidades evolutivas que ele tem. Todos os espíritos um dia estarão nessa condição de ser elemento de ligação com os céus. É aquele que vai trazer, devido às suas características, uma influência mais profunda na formação dos filhos. E o pai, como nos dizeres de André Luiz, é o elemento de ligação com a Terra. É ele que vai determinar, então, uma série de condições para que os filhos possam se expressar no mundo, sendo essa expressão mais prática, algo mais ligado ao cotidiano, às questões práticas da vida material. E alguém deve estar pensando aqui neste momento assim: esse modelo, Antenor, ele é superado. Ele é um modelo que hoje as famílias mostram que já não é mais tanto assim. Afinal de contas, muitas mães precisaram, devido a necessidades, devido a urgências, deixar o seu lar e assumir praticamente o papel do homem perante a família e a sociedade. Muitas mães tiveram que arcar com essa responsabilidade a mais. Outras, talvez nem precisassem arcar com essa responsabilidade. Mas devido a mudanças culturais que nós enfrentamos nos últimos anos, devido a imposições ou mudanças que possam ser para o progresso, essa condição da mulher mais ligada ao lar e o homem mais ligado ao mundo para a manutenção do lar, vem se modificando. Então esse modelo naturalmente está em transformação. Qual será a consequência disso? Porque aquela missão sagrada da mãe de conduzir, influenciar para a elevação do espírito no vértice vertical, na elevação do espírito, quem irá estar fazendo isso? Quem vai estar promovendo junto à criança essa formação mais espiritualizada da vida? Fica esse questionamento para nós refletirmos. Alguém dirá, mas um pai espiritualizado, ciente da sua responsabilidade, ele pode exercer isso? Naturalmente sim, mas ainda assim ele estará em condições plenas, assim como o espírito que recebeu a incumbência da maternidade? Por isso que antes de nós pensarmos em delegarmos a outros a responsabilidade de cuidar, orientar os nossos filhos, nós temos que pensar: quem a sabedoria divina investiu primeiro dessa responsabilidade? E somente se a necessidade se impor, justificaria abrirmos mão dessa prerrogativa que cabe indiscutivelmente à mãe. Embora nós possamos encontrar muitos argumentos que vão se dizer que numa escola, por melhor que ela seja, por melhores que sejam os profissionais, ali haverá uma boa formação, é somente a mãe que tem ligações espirituais profundas com o filho, é que estará em condições plenas de exercer esse papel de conduzi-la à sua união com Deus. Embora em situações emergenciais outras pessoas possam ser chamadas a exercer esse papel, como avós ou o próprio pai, se é por uma razão que poderia, vamos dizer, ser dispensável, quando a mãe abdica do dever de estar com o seu filho e cuidá-lo, ela estará, de alguma forma, arcando com alguma consequência para o futuro. Muitos dirão, mas os meus filhos cresceram muito bem, meus filhos estão muito bem encaminhados e eu estive fora o tempo todo. Graças a Deus que deu tudo certo. Mas hoje o que nós observamos muito nas escolas, como alguém que trabalha com adolescentes, como alguém que tem contato com pessoas que trabalham com as crianças, todos os problemas que nós vemos os jovens atravessarem, as crianças atravessarem, são problemas oriundos de uma família em que faltam cuidados. E não é só cuidado material, não é só suprir necessidades materiais, é suprir necessidades afetivas. necessidades emocionais que as crianças têm. Mãe tem uma ligação tão profunda com os filhos que elas são capazes de reconhecer o choro que a criança tem. Para o pai, tudo é choro. Para a mãe, ela distingue o que é choro de fome, o que é choro de manha, o que é choro de dor. De onde vem isso? Os materialistas dirão, isso é instinto. Nós, espíritas, diremos, é uma ligação espiritual profunda que a mãe tem, que faz com que ela acorde no meio da madrugada, sabendo que o bebê está numa posição inadequada para dormir ou que ele está com febre alta. Isso é ligação espiritual que faz, não é instinto apenas. É algo profundo que existe de ligações que o espírito tem, já que ele formou o corpo daquele reencarnante que vai ser o seu filho. Então hoje o que nós observamos é que muitas vezes, na busca de ocupar novos papéis, de dar novos significados ao papel da mulher na sociedade, ela acabou abrindo mão de uma prerrogativa que é a de ser a porta de entrada para o mundo, para os espíritos reencarnantes, a de ser o elemento de ligação com a espiritualidade. Ao colocar isso, que não fique nenhuma culpa para ninguém por ter tomado decisões no passado, porque muitas vezes nós somos compelidos a agir por influências que nós nem conseguimos avaliar muito bem. Dizem tanto que nós temos que trabalhar mais para suprir mais as necessidades da família, para atender mais necessidades. E nós acreditamos nisso. E muitas vezes nos iludimos e achamos que é preferível suprir materialmente, mesmo com o sacrifício de uma formação mais profunda no próprio lar. Nós vamos perceber que a sociedade fará, dentro de algumas décadas, um retorno a um papel mais efetivo das mães no cuidado dos seus filhos. Tanto é que há sociedades que já estão caminhando nessa direção, concedendo à mãe uma licença maternidade maior para que ela possa permanecer mais tempo com os seus filhos. Por isso que nessa época nós vamos começar a ouvir falar muito de escolas de tempo integral, de se colocar a criança muito cedo na escola para passar o dia inteiro. Isso tudo atende a outros interesses que não são interesses de formação realmente espiritual do indivíduo. Atende interesses de consumo, é propaganda política, atende ao mercado de trabalho que deseja a força de trabalho feminina, que todos sabem, ela é menos remunerada do que a do homem. Há todo um interesse no sentido de dizer que é melhor a criança ficar o dia inteiro numa creche, é melhor ela ficar o dia inteiro numa escola, do que uma boa parte da sua vida com a sua mãe. Porque há um interesse muito grande que as pessoas produzam cada vez mais, que elas consumam cada vez mais. Mas isso explica um pouco esse desencontro que nós temos hoje na formação de crianças e jovens. Porque nós vivemos uma onda tremenda de suicídios em relação aos jovens, em que eles estão cada vez mais procurando escapar da vida. Muitos jovens não estão se sentindo amados, cuidados, protegidos por suas famílias. E eles vêm com grandes conflitos. Faltando esse afeto, naturalmente eles terão como perspectiva abandonar, fugir da vida. É interessante observar que muitos jovens estão caminhando para o materialismo, o ateísmo. É algo muito comum, conversando com os adolescentes, a gente vê, é progressivo o número de jovens que se declaram ateus e materialistas. Primeiro, porque eles observam a falência das grandes religiões. Segundo, porque falta essa formação espiritual no lar. E quem melhor forma espiritualmente o indivíduo é a mãe. Mas vamos ver então, nessa colocação, que esse papel da mãe como elemento de ligação com os céus, levando o indivíduo a se espiritualizar mais, e o pai como elemento de ligação com a terra, vem se modificando no papel que eles exercem de conduzir os seus filhos, progredindo tanto espiritualmente quanto materialmente. Nós poderíamos imaginar que nós vivemos numa fase em que a paternidade começa a adquirir uma nova configuração, já que há uma mudança no papel da mulher, já que ela vem saindo cada vez mais desse papel de conduzir os filhos espiritualmente, devido à necessidade ou não, Nós precisamos considerar que o homem precisa começar a assumir, então, uma parte dessa responsabilidade feminina. Então, nós vamos imaginar que esse esquema que o André Luiz propôs, ele possa ser substituído por essa ideia, em que a mãe, em busca das suas realizações no mundo material, ela não vai direcionar os filhos tanto mais para a vida espiritual. O pai, devido às suas necessidades de evolução, de aprendizado, também deverá assumir uma parte dessa função da mãe de ser elemento de ligação dos filhos com a vida espiritual. Então nós vamos considerar que tanto a mulher que busca as conquistas do mundo, como o homem que vem fazendo isso há muitos séculos, deve começar a exercer esse papel de também conduzir os seus filhos para essa elevação espiritual. Hoje é urgente a necessidade que o espírito que reencarnou como homem tem de entender que certas atribuições que antigamente se pensava ser exclusivas das mães devem passar a ser exercidas por ele também. O homem deve exercer junto aos filhos também um papel mais afetivo, mais cuidador, assumindo responsabilidades, já que a nossa condição cultural, a nossa condição vem determinando mudanças nessa presença da mãe no lar. O homem deve estar então mais presente. Ele não pode mais imaginar que a mulher que trabalhou o dia inteiro fora, ao chegar à noite, ela vai ter sozinha a responsabilidade de cuidar dos filhos, de orientá-los, de conversar, até de colocar essas crianças para dormir, de orar com elas antes do adormecimento, de ensiná-las as noções de vida espiritual. O homem, ele deve começar a assumir esse papel também. E desde cedo, aquela visão antiga, tradicional que se tinha, de que apenas a mulher era a cuidadora do filho, deve ser substituída de que os dois passam a ser cuidadores dos filhos. Os dois devem trabalhar nessa direção, nesse encaminhamento, para que possamos então atingir o equilíbrio que nós esperamos. Hoje nós vemos, pelos relatos de jovens e dos conflitos que eles apresentam, dos conflitos das crianças, em que muitas vezes a mãe, sobrecarregada por deveres fora do lar, ela tem dificuldade de estar junto dos seus filhos. Outro dia eu vi um comentário de um jovem indignado porque a mãe se comunicou com ele dentro do lar através de um desses aplicativos de conversa pelo celular. Ela, ao invés de conversar pessoalmente com ele, estava tratando de um assunto ali que deveria ser tratado olho no olho através de mensagens de um aplicativo de celular. Esse distanciamento que nós criamos então, porque estamos muito cansados, muito ocupados, muito atarefados, isso vai ter consequências se nós não assumirmos um papel mais próximo dessas crianças e desses jovens. Então, já que hoje a mulher assume novas responsabilidades, novos compromissos, cabe ao homem migrar um pouco para o terreno dela, trabalhar no sentido de educar espiritualmente os seus filhos, iniciando pelo exemplo dentro de casa, fazendo aquilo que ele espera que os seus filhos façam, agindo como ele espera que os seus filhos ajam perante a vida. Aquele papel que existia antigo, tradicional, de que o pai era apenas o mantenedor material da casa, ele deve ser substituído. E aquela ideia de que ele era uma autoridade punitiva, que muitas vezes levou a fazer aqueles comentários, né? As mães diziam, vou contar para o seu pai quando ele chegar, essas posições ou essas condições, elas devem ser superadas. Nós devemos passar a entender que os dois passam a ter responsabilidades por igual nesse processo de condução dos filhos. Mas como nós vamos fazer essa transição então? Como nós vamos partir dessa mentalidade patriarcal antiga que carregamos já de muitos séculos para um papel hoje mais efetivo em que os pais passam a ter uma mentalidade espiritual para que eles possam também ser esse elemento de ligação com o mundo espiritual? Como fazer essa transição? Nós vamos primeiro lembrar que a evolução espiritual não dá saltos. Nós não conseguiremos nesta encarnação, como pais, exercer tão bem a paternidade transitando no universo das mães, como só elas podem ser. Por muito tempo, a alma feminina ainda vai precisar estar ligada mais proximamente aos filhos. Por isso que caberia ao pai pensar em que ele deve dar condições para que a mãe exerça a maternidade. Se a necessidade obriga que a mãe trabalhe o dia inteiro, as tarefas do lar à noite devem ficar para o homem, para que a mãe cuide das crianças, para que a mãe cuide dos adolescentes, se ele não se sente apto a isso, para que ela possa exercer a sua maternidade. Então nós teremos que abrir mão da nossa comodidade de muitas vezes estarmos aguardando ser servidos quando chegamos após um dia de trabalho, para passarmos a servi-las, para ajudá-las no desempenho dessa tarefa. Porque afinal de contas elas estão assumindo, devido às condições culturais e econômicas, algo que deveria caber a nós sermos os mantenedores. Se não conseguimos manter aquilo que seria o ideal do ponto de vista espiritual, nós temos que garantir que haja tempo para a mãe exercer a maternidade. E aqueles que forem empregadores, aqueles que puderem interferir em algum momento, favorecer a mãe exercer a maternidade, faz parte de um compromisso que nós temos com a humanidade. Garantir que a mulher possa exercer a maternidade sem exigências, sem pressões, sem cobranças, compreendendo o quanto é delicado esse papel para os espíritos que estão reencarnando. Devemos compreender também que para nós, pais, nós vivemos uma oportunidade de atuação mais efetiva na missão de orientação dos espíritos que estão nossos filhos. Quando nós dizemos nossos filhos, temos que lembrar sempre que eles são temporariamente nossos filhos. Na verdade, eles são filhos de Deus, são espíritos em evolução. Tê-los como filhos representa uma missão para todos aqueles que receberam, seja os seus próprios filhos ou de alguma forma indireta, os filhos dos outros. Quantos não são chamados a receber, por exemplo, sobrinhos, netos, familiares, às vezes até irmãos, para exercer a paternidade junto deles? Nós temos que lembrar que esses espíritos não são trazidos para a nossa vida à toa. Eles fazem parte de um compromisso, de uma responsabilidade que nós temos. Então, por exemplo, o homem, quando se casa com alguém, com a mulher, que já tem os seus filhos de um relacionamento anterior, ele deve assumir o papel de alguém, se não conseguir ser pai daquelas crianças plenamente, que ele seja amigo dessas pessoas, porque eles não estão à toa no seu caminho. Os enteados, eles devem ser vistos por aqueles que os recebem como seus filhos. Devemos fazer esse esforço, porque eles são os filhos que em outras vidas nós deixamos pelo caminho. Então eles são trazidos juntos a nós para que nós exerçamos a paternidade. Às vezes a gente tem que fazer isso com um sobrinho, devido às circunstâncias da vida, que passa a estar sobre nossa responsabilidade. Também temos que nos ver como seus pais, com responsabilidades junto a eles. Qualquer pessoa que esteja sob a nossa responsabilidade, ele é um compromisso nosso perante a vida espiritual e devemos honrá-lo para que possamos progredir espiritualmente. Também temos que considerar que nós temos que superar o modelo negativo que nós herdamos de paternidade. É muito comum a gente se espelhar nos nossos pais, que embora possam ter grandes virtudes, também tinham erros. Também tinham as características de uma época que já foi superada. Por exemplo, os nossos pais podiam ser muito bons, mas eles muitas vezes eram excessivamente severos. Às vezes entendiam que o castigo corporal era necessário na educação. Nós temos que superar essa fase. Embora eles possam ter sido bons pais, eles foram bons pais naquela época, para espíritos como nós. Para esses novos espíritos que estão vindo, que passaram por experiências diferentes das nossas, muitas vezes esse modelo coercitivo, punitivo, castrador, aquele que está sempre castigando e punindo, não convence esses espíritos. São espíritos que muitas vezes precisam de uma outra forma de persuasão, muito mais embasada no argumento, no raciocínio e no afeto. É pelo afeto que nós vamos conseguir atingir essas almas que são diferentes hoje, não porque são espíritos diferentes de nós na sua criação, mas porque a experiência que eles passaram ao longo da evolução é diferente da nossa. Então, aquele modelo antigo, nós precisamos repensar. Fazer o que os nossos pais fizeram conosco pode não funcionar bem para os nossos filhos hoje. Outra forma de nós fazermos essa transição é pensarmos que o pai, ele é muito mais do que um auxiliar de mãe. Perante as leis divinas, ele é tão responsável pelo sucesso na missão do lar quanto a mãe. Então nós não somos simples auxiliares. E as próprias mães devem repensar a forma como veem os pais, entendendo que eles devem participar da vida, da formação dos filhos. Há mães que muitas vezes, por uma questão até de proteção dos filhos, tentam poupar os pais de uma série de detalhes da vida dos filhos. E há indivíduos que infelizmente não estão à altura, muitas vezes, de compartilhar dos conflitos, dos problemas dos seus próprios filhos. Mas quando se percebe que o espírito que nós escolhemos para estar ao nosso lado tem boa vontade no cumprimento da sua missão, ele deve ser trazido ao exercício pleno dessa missão. Então, aquela forma que muitas vezes se fazia no passado, né, em que a mãe era confidente dos filhos, tentava poupar o pai de tudo, se o pai é alguém acessível, ele deve tentar compreender, e ele deve saber, e ele deve participar das decisões do lar também. Ele não pode ser visto como um simples mantenedor ou um simples ajudante no lar. Outro aspecto nessa mudança importante é reconhecer que a figura paterna é importante na formação dos filhos. Embora muitas mães exerceram sozinha o cuidar e o educar e o criar os seus filhos, e tem grande mérito por isso, a figura paterna ela é importante. Tanto é que muitos jovens irão buscar, de alguma forma, identificar alguém na família que represente a figura paterna. Por isso que os avós, os tios, os irmãos mais velhos, muitas vezes acabam sendo aquela imagem que a criança e o jovem vai identificar como a figura paterna. Figura paterna ela é tão importante que há momentos da vida que o indivíduo ele busca essa proteção que a figura masculina traz para o homem, para o espírito em evolução. Há um episódio que eu ouvi de um relato de jovens que estavam lá na Fundação Casa. E esses jovens que cometeram muitos delitos, alguns até mesmo homicídios, eles, durante a noite, eles têm pesadelos terríveis, pelo menos numa das unidades que eu tive conhecimento. E quem era a figura que eles procuravam na instituição quando eles acordavam desesperados dos seus pesadelos, envolvidos talvez espiritualmente em situações muito lamentáveis, já que são jovens com grande comprometimento e grande responsabilidade nos atos que fizeram. Eles procuravam a figura paterna do diretor daquela instituição, daquela unidade, que era a figura que os acalmava, já que ele exercia esse cargo com um papel paternal junto àqueles jovens. Ele não era um simples funcionário público ali. Ele assumiu uma condição de alguém que orientava, se interessava por eles. E nesses pesadelos, quando eles acordavam, quem eles queriam junto deles para acalmar o sofrimento, para ajudar a dissipar o medo que eles estavam vivenciando? Era a figura paterna daquele diretor que exercia esse papel, mesmo que de modo precário, junto deles. Então a figura paterna ela é fundamental na formação do indivíduo. Certas condições que se dizem hoje, dizendo que isso é resquício de passado, isso é preconceito, isso é um modelo antigo que nós tínhamos, ela é algo ainda a se pensar muito. Na formação, a criança e o jovem ainda precisam desses modelos, do modelo feminino e do modelo masculino, para tirar desses dois a síntese daquilo que há de melhor na condição masculina e feminina. Nesse processo, então, todo de transição para essa nova mentalidade da paternidade, nós vamos indicar, então, algumas diretrizes para o nosso êxito. Como nós vamos fazer essa transição? E vocês vão observar que essas sugestões, essas diretrizes, elas não são apenas para o exercício da paternidade. Igualmente serve para as mães no seu papel de educadoras e de encaminhadoras de espíritos em evolução. A primeira é reconhecer isso, conscientizar-se de que os nossos filhos não estão por acaso na nossa vida. Não há uma pessoa que surge e tão ligada a nós que é obra do acaso. Mesmo que alguém diga, porque falhou o método contraceptivo, eu não queria esse filho. Se ele se tornou nosso filho, é porque a sabedoria divina permitiu que isso ocorresse. É uma alma que de alguma forma tem uma ligação com a gente. Então nós precisamos reconhecer diariamente isso. Os nossos filhos, aqueles que estão na condição de nossos filhos, têm uma relação profunda com a nossa vida. É a prioridade em nossa existência atual. Não há nenhuma realização que se sobreponha ao papel de pai e de mãe. Não há. Podemos dizer, mas eu tenho que me dedicar a uma determinada obra, a uma determinada realização. Não. A paternidade e a maternidade vêm primeiro. Por isso que qualquer coisa que nós formos assumir como compromisso, até o próprio sustento da família, não pode se sobrepor ao nosso papel de pai e mãe. Porque a nossa missão prioritária é educar, encaminhar, iluminar, inspirar e conduzir crianças e jovens até que eles possam ser indivíduos autossuficientes. Enquanto eles não forem, eles são a nossa prioridade sempre. Outra diretriz importante é questionarmos se nós desejamos deformar ou formar o caráter dos nossos filhos. Parece estranho dizer isso, mas muitas vezes na tentativa de formar o caráter dos nossos filhos, nós estamos deformando o caráter deles. Há uma história que eu me recordo da minha infância de tê-la ouvido, de um pai que queria dar uma grande lição para o filho. Trazer uma grande experiência para a vida dele. Então ele pegou a criança e colocou sobre a mesa. E ele disse, pula filho. E a criança, confiante no pai, o que ela fez? Ela pulou. Só que assim que ela se moveu para pular, o pai se afastou e deixou a criança cair. E aí a criança chorando, assustada, olhando para o pai diz para ela assim, eu fiz isso para que você aprenda a nunca confiar em ninguém nessa vida. Quantas vezes nós queremos trazer lições para os nossos filhos e nós fazemos de uma forma errada? Nós falamos coisas, agimos de uma forma que ao invés de estar fortalecendo virtudes, nós estamos deformando o caráter deles. Vocês vão dizer, mas esse é um exemplo absurdo, Antenor. Mas você quer ver um exemplo maior que comumente nós fazemos e nós não percebemos? É muito comum as pessoas dizerem para os seus filhos, ou dizer dentro do lar, nesse país, quem trabalha está sempre tendo prejuízo. Nesse país, quem é honesto sempre está perdendo. Nesse país, só se dá bem quem rouba. Quando nós falamos isso, na presença de crianças e jovens, que nós não sabemos se são espíritos ainda comprometidos no erro, o que nós estamos fazendo? Deformando o caráter deles. Quando nós ensinamos os nossos filhos a mentirem, para nós nos isentarmos de uma responsabilidade em algum momento, nós estamos ensinando a eles que a mentira é uma forma de solucionar problemas. Então, quantas vezes, com boas intenções, nós estamos, na verdade, deformando o caráter deles? Por isso que nós precisamos repensar as formas de educação que nós fazemos e o que nós estamos dizendo diariamente no nosso lar. Temos que pensar também que somos aprendizes da vida e do papel de pai. Ninguém sabe totalmente ser pai, como também não sabe ser mãe. Nós podemos ser muito bons para um filho, mas para o outro não. Então nós precisamos refletir. O que nós fazemos com os nossos filhos? O que nós estamos diariamente realizando por eles? É algo realmente importante, significativo? Ou é algo que nós não temos muita certeza. Isso é algo que devemos refletir sempre e procurar aprender, procurar refletir e pensar. O que eu tenho feito até hoje na condução da educação dos meus filhos é a forma mais adequada de educá-los? Questionar-se sobre as suas atividades, sobre as suas atitudes, sobre as suas certezas, faz parte do aprendizado da vida. Pessoas que se julgam sempre certas, elas correm grandes riscos de errar sempre, porque elas são incapazes de repensar as suas ações. E na condução dos nossos filhos, igualmente nós estaremos correndo risco se pensarmos que sabemos tudo sobre eles. Outra indicação é nos libertar do sentimento de onipotência, de pensar que nós poderemos protegê-los de tudo e de todos. E muitas vezes nós desvirtuamos o processo educativo na tentativa de proteger os nossos filhos, de poupá-los, por exemplo, das consequências de um erro cometido. Quando nós fazemos isso, na atitude superprotetora, nós estamos comprometendo a formação e a felicidade deles. Outra indicação importante para nos tornarmos mais eficientes nesse papel é entender que o papel de pai e de mãe envolve observar, ser capaz de reconhecer nos nossos filhos defeitos. Quando nos chamarem na escola para falar que os nossos filhos fazem algo indevido, é não termos aquela atitude de dizer: eu conheço o meu filho e eu sei que ele não faria isso. É dizer que está surpreso, mas entender que as outras pessoas conhecem outras facetas dos nossos filhos. Nós podemos conhecer muito bem o nosso filho dentro do lar, mas fora ele pode ser outra pessoa. No nosso lar ele pode ter medo de nós, mas fora ele pode se sentir livre para agir como bem entende. Então pensar que nós temos que observar para identificar eventuais defeitos que eles possam ter, determinados vícios, e exercer o papel de orientar, de conversar, de dizer o caminho certo. Talvez alguém vai dizer que isso é ineficiente, mas nós precisamos, em muitos momentos da vida, verbalizar o que é o certo para que o outro possa nos entender, para que ele possa saber o que nós estamos esperando dele. Outro aspecto do papel do pai e da mãe é reforçar, através das suas atitudes, aquilo que é o correto, agindo corretamente, reorientando e corrigindo, e levando os filhos a terem responsabilidade sobre as consequências daquilo que eles produziram, sem querer poupá-los das tristezas, das perdas, dos desgostos que eles possam ter. E uma indicação a mais para todos nós é exercer o que pretendemos que os filhos façam. Nós queremos filhos virtuosos, precisamos exercitar a virtude em nossa vida. Queremos filhos íntegros, honestos, temos que ser assim. Pelo menos temos que nos esforçar, porque eles observam os exemplos. Eles são capazes de perceber quando erramos e quando nos decepcionamos com um erro. E eles são menos críticos quando percebem que nós somos capazes de reconhecer erros do que quando nós dizemos que não erramos ou quando não assumimos a nossa responsabilidade. Eles se tornam muito mais solidários e sensíveis quando eles percebem que nosso esforço é de acertar e não apenas de impor padrões, de impor um modelo do que é o certo. Eles se sentem muito mais confiantes em nós quando percebem que, apesar de errarmos, nós estamos diariamente tentando acertar e que não tentamos justificar erros com desculpas falsas, ilusórias. Nós temos a indicação de dois livros muito interessantes para o aprendizado, para aqueles que querem ter uma compreensão maior sobre o papel dos pais, e inclusive para a condução da família nesse processo de aprendizagem que a família propicia. É a sugestão de dois livros, que sendo o primeiro Saúde na Relação Pais e Filhos e Saúde das Relações Familiares. É do autor Alírio de Cerqueira Filho. Ele traz colocações muito adequadas para que a gente possa entender realmente o papel dos pais e das mães, o papel da família e como nós poderemos superar os desafios que nós temos hoje. Essa é a nossa sugestão, então, e que possamos todos nós refletirmos mais sobre como estamos exercendo a maternidade e a paternidade. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire, nos traga bastante força para que a gente possa sair vitoriosos nessas missões tão sagradas, tão importantes. Muitas vezes nós imaginamos que a grande realização para alguém é uma conquista que está fora das paredes do lar. É a conquista material, é a projeção social, é o destaque acadêmico. Mas a maior realização para nós ainda continuará sendo aquela que nós podemos fazer no coração daqueles que estão mais próximos de nós. Conquistá-los e fortalecer os vínculos de amor, de afeto, ainda são as maiores realizações para todos nós, espíritos em evolução. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.